Aí, às vezes, é muito difícil falar da periferia por não ter motivo que alguém possa ajudar a gente, certo? Mas a revolta eu expresso através da letra. Eu tento viver na periferia, correndo atrás dos meus sonhos, enfrentando barreira, dificuldade, assim como eu caminho a humanidade. É sempre uma coisa pra nos atrasar, se não é a polícia, é a droga que vem pra te matar. Longe de mim, querer pra alguém, na humildade, na fé, eu vou mais além, passando por cima de tudo. Há problemas que vêm, outros que vão, muitos procuram encontrar a saída, não encontra a solução. Fico a me perguntar, que país é esse? Que onde olho só vejo pessoas a chorar. Uma poça de sangue vai se formando no meio da rua. Um corpo é encontrado na noite escura. É sempre assim, de manhã só se ouve a notícia. Eu olho, vejo a imprensa, muita polícia fazendo pergunta, caçando notícia. Observo uma mãe chorando por ter perdido seu filho por crime, o pai se lamentando. Criança no meio da rua drogada, malandragem se no caminho errado. Uma viagem sem volta, um lugar de choros e vela, periferia, nossa favela. Eu peço a paz pra dentro dela, me dá vontade de chorar quando eu vejo que na periferia não há ninguém pra ajudar. Dá vontade de chorar quando eu vejo essa cena. Dá vontade de chorar, periferia só problema. Dói no peito ao ver o sangue inocente escorrendo nas ruas. Me diga, meu Deus, por que quem mata não pensa na vida de quem já morreu? Eu tento entender, me diga por que é difícil viver na periferia, com tanta dor e agonia. Às vezes começa a chorar, eu penso que não vou aguentar, a morte me seca tentando levar. Eu sinto meus olhos pesados, a minha mente confusa. Não posso cair, não vou desistir, pois Deus está comigo e sempre vai me conduzir. Já vi muita coisa ruim nessa vida, droga, pobreza, vida bandida. Moleque trincado, comando vermelho, a face de um homem chorando em frente ao espelho. A revolta que cresce, a mãe que chora, o caixão que desce. Me dá vontade de chorar quando eu vejo que na periferia não há ninguém pra ajudar. Me dá vontade de chorar quando eu vejo que na periferia não há ninguém pra ajudar. Ajudar. Dá vontade de chorar quando eu vejo essa cena. Dá vontade de chorar, periferia só problema. Dá vontade de chorar, pra nós a vida não vale a pena. Às vezes eu penso como seria o futuro do nosso Brasil se não houvesse a tal da violência e as diferenças sociais, sem discriminação. Brancos e negros unidos, todos irmãos. Como seria bonito se nossa nação vivesse em paz? Será que seria capaz? Pois eu fico a imaginar que o Brasil há de mudar e todos terão o mesmo direito de pensar, falar, dizer o que quiser, sem ninguém pra te esnobar ou mesmo te discriminar. Por isso eu digo, eu não vou parar, eu vou incomodar o sistema, nem que pra isso minha vida faça valer a pena. Me dá vontade de chorar quando eu vejo que na periferia não há ninguém pra ajudar. Dá vontade de chorar quando eu vejo essa cena. Dá vontade de chorar, periferia só problema. Dá vontade de chorar, pra nossa vida não vale a pena. Dá vontade de chorar, só Jesus Cristo pra livrar desses problemas. Aí, a verdade é que o sol nasce pra todos e brilha pra pouco, certo? Por isso, nunca desista dos seus sonhos, siga sempre em frente, persista na sua caminhada, mesmo que pra isso tenha que enfrentar obstáculos e barreiras no longo das suas vidas, certo? Pois o Brasil só vai mudar quando todos nós tivermos os pensamentos iguais. Quer implantar a paz, morou, mano? Pode acreditar, essa é a pura realidade da nossa periferia. Dá vontade de chorar vejo essa cena. Dá vontade de chorar, periferia só problemas.